Na sua opinião, a transcomunicação instrumental poderia ser mais acessível em um futuro próximo? Eu creio que sim, né? Tem que ser também desenvolvida, né? Tudo tanto na área da ciência, na ciência biomédica, depende do desenvolvimento de aparelhos, né? Então, depende de desenvolver, de ter tecnologia que capte essas faixas de onda, né? Eu acho que sim, pode ser que Pode ser sim. venhamos a ter um aparelho que faça esse tipo de mediação. É possível, só É falta ter a possível tecnologia, então. desenvolver. Porque assim como você não tinha como ver uma galáxia 13 bilhões de quilômetros e agora tem, é o mesmo princípio.